Nossa equipe registrou na tarde desta quinta-feira na Delegacia Especial do Adolescente a revolta de uma mãe com um filho de 16 anos que foi preso ou apreendido pela Polícia Militar em posse de uma pistola, maconha, cocaína e munições. Eu não vou ter um filho drogado, muito menos bandido dentro da minha casa. É bom você mudar, se você quer ter sua mãe por perto, porque eu não aceito esse tipo de coisa. Olha aí a vergonha que eu passei, meu Deus do céu. Lembra esse dia que eu falei, você toma cuidado, uma hora essa polícia, as polícias entram aqui dentro de casa, levei eu presa por uma coisa que eu nem sei o que está acontecendo. Você acha que já não tinha falado para mim abrir os olhos com você? Eu só não tinha certeza porque eu confiei em você. Eu confio em você, por que você foi me decepcionar? Imagina, eu vou ligar pro teu pai e vou dar a notícia, teu pai vai amar. O soldado Souza, do Grupo Tático, conversou com nossa equipe sobre a apreensão. A abordagem de rotina, a equipe tática em patrulhamento na região sul da cidade, por determinação do comando em companhia, devido a vários roubos que está tendo na região, e a Polícia Militar tem então uma resposta rápida à sociedade. Patrulhamento na rua Jasmin, avistamos três elementos em frente a uma residência. Após tentarmos efetuar a abordagem, um deles correu para dentro da casa. A equipe deslocou até no interior da residência. Na cintura do mesmo foi encontrada uma pistola Jericó calibre 9mm. Cuidado de voz de apreensão a esse menor e conduzido à delegacia. Em busca na residência domiciliar, foi encontrado duas munições de calibre 12. Ele não soube informar para nós de quem seria essas munições. A equipe também não encontrou a arma. Foi encontrado vários papelotes de cocaína e trouxinhas de maconha e um balanço de precisão. Provavelmente esse local seria um local de comércio de drogas. Apreensão e condução em DE. Apreensão e condução em DE. Provavelmente pode ser que esse elemento pode ter envolvimento em alguns roubos também que está sendo na região sul. Então logo a sociedade, infelizmente através de vocês da imprensa, esse elemento foi apreendido, pode ser que reconheça o mesmo de algum roubo. E a figura não pode ser exibida, então fica comprometida a ação de reconhecimento, né? Não, o nosso trabalho é feito, a gente apreende, entrega a delegacia, mas infelizmente é assim que funciona. A lei dá direito a esses menores para não serem mostradas e divulgadas a foto. Se não tiver placa de moto, veículo que esses menores usaram, tendo em vista, nós não apresentarmos a fotografia às vítimas, então é difícil o reconhecimento. O menor permanece recolhido à aldeia de Foz do Iguaçu e será encaminhado ao Sense na manhã desta sexta-feira. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.